Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix. Esse é o Sucesso Pop Mix do mês de dezembro. Eu sou o Vitor Diniz, tenho aqui ao meu lado o Rafael Seabra, fazendo uma ótima colaboração nessa que é a última edição do programa no ano, de 2012. O próximo programa será no primeiro domingo de janeiro, primeiro domingo, portanto, de 2013, onde faremos a nossa tradicional respectiva, né, da temporada anterior, com os melhores, portanto, de 2012. Então vai pintar muita coisa bacana, com certeza. Agora nesse bloco teremos, entre outros, o The XX, que tinha lançado o álbum preto em sua estreia com o X branco, e agora meio que inverteu, né? O disco é a capa branca com o X escuro e tal. São muito bons esses caras mesmo. Daqui a pouquinho entrevista com a jornalista Monara Marques, do Sport TV, falando sobre sua paixão pelo Oasis e por futebol, é claro. Seu trabalho e sua outra paixão, ela que é torcedora também do United, do Manchester United, rival dos Gallagher, portanto. Mas agora a gente ouve Kinks, um clássico absoluto do rock inglês, que está cada vez mais sendo reverenciado agora. Existe um revival em torno da obra de Ray Davies e companhia, com méritos, porque os Kinks foram com certeza uma das 10 maiores bandas de todos os tempos, no mínimo. E lamentavelmente no Brasil não tem status de uma banda tão clássica, tão famosa, e que é algo que os ingleses estranham. Enfim, a explicação mais óbvia, mais cabível, seria que eles nunca estouraram nos Estados Unidos como um fenômeno. Vai, embora eles tenham tido bons momentos ali na terra de Scarlett Johansson, eu diria, mas nunca chegaram a ser uma banda tão midiática na América quanto na Inglaterra, e isso sempre ecoa no Brasil, que tem uma influência maior do mercado americano e tal, aquele velho papo. Isso aconteceu também depois nos anos 70 com The Jam, e aconteceu agora recentemente com o Blur, já nos anos 90. Bom, vamos conferir então, abrindo essa sequência, Afternoon Tea, um dos maiores clássicos já feitos por Ray Davies. Na banda também, seu irmão Dave Davies estava ali tocando. Os Kinks eram uma banda realmente fantástica. O Ray Davies com certeza está entre os melhores letristas de todos os tempos. E no ano passado a obra deles foi relançada, né, parte dela, em vinil também, sendo os discos eram duplos, coloridos. Então a primeira bolachona era mono, a segunda estéreo, coisa de tirar qualquer fã do sério. Vamos lá então agora com Kinks. Prestem bem atenção no talento de Ray Davies e companhia. Afternoon Tea para vocês. Like you could, I take sugar. Sucesso Pop Mix. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. But I don't. been thrown across the water. So there's no skin left on your bones. Thrown across water. Pop Mix. Pop Mix. to the smell of the morning rain. Turn on your mind, you know what you're going to say. Glad you're here, oh, I hope you stay. Oh, we're falling sick today. Stay in bed and talk all day. For a while we could cast away. Let the hours just drift away. But cigarettes and lies are all there's ever been. You'll never win, you should have known by now. Expecting to fly away, it's counterfeit. It's not the trip you should be on by now. Searching your mind, can you find what you're looking for? Surprises are fine if you get what you're wishing for. Never fly, you'll never fall. So love the now, cause the now is all. Live the life, cause you can't be sure. But cigarettes and lies are all there's ever been. You'll never win, you should have known. Vocês ouviram Lightning Seeds com a música Cigarettes and Liars, grande banda de Ian Brody. Antes, Guillemots com a música São Paulo, em homenagem à capital do estado de São Paulo, feita pelos ingleses do Guillemots, já que na banda tem meio que um brasileiro inglês, o Magrão. Eu até entrevistei esse pessoal do Guillemots em Londres em 2006, e a revista Beach publicou parte dessa entrevista e tal. Foi muito legal e curiosa a música feita pelo Fife, o vocalista que nunca havia pisado na capital paulista, e rendeu essa musicaça que é realmente muito bacana. E antes, abrindo essa sequência, Kinks com Afternoon Tea. Agora, The XX, que está aí com seu segundo disco já no mercado. Eu até brinquei com a cor da capa, que é branca, o primeiro era preto. A gente ouve Fiction. The XX é uma grande banda da nova cena também, da atual cena britânica. Esses caras têm umas carinhas darks que são ótimas, e o som é melhor ainda. Vamos nessa com The XX. Thank you. fiction when we're not together. Mistaken for a vision, something of my own creation. I wake up alone with only daylight between us. Last night the world was beneath us. Tonight comes too long. Were we torn apart by the break of day? You're more than I can believe. Whatever come my way. Sucesso Pop Mix. Pop Mix. Pop Mix.